Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais ouvintes do Vale do Paraíba e demais cidades. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz, do 18º andar do edifício VIP Center. A doutrina espírita vem nos trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem também trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até hoje o nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita, mais uma vez. Vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. O nosso convidado, ou os nossos convidados aqui hoje são o Ed Moreno, que é, a gente tem falado muito com ele aqui no programa, o Ed, que é cantor, compositor, né, está divulgando a arte espírita aí por esse Brasil. E também o nosso amigo Edson Barbosa, que ontem esteve lá em Jacareí fazendo as curas e cirurgias espirituais, lá do Recanto de Luz Irmã Sheila, da cidade de Ribeirão Pires. O Ed Moreno é de São Paulo. Então, eles que vão bater papo com a gente hoje. O nosso tema está voltado aí para a arte espírita ligada à música e também falar de cirurgias espirituais. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, para participar aqui do nosso programa, batendo papo conosco, interagindo. Pode entrar também no nosso Facebook, pode entrar também no nosso WhatsApp. E aproveitamos para agradecer então as casas espíritas que apoiam a Vivência Espírita, que são o Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Ed e Paulo, que estão aqui com a gente. E um bom dia para você, nosso ouvinte da rádio, Super Rádio Piratininga, 750M. E para você que está escutando a nossa gravação, nosso reprise na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar hoje com a pergunta para sorteio de dois CDs do Ed. Então, o Ed trouxe dois CDs para vocês. Então, quem participar aqui, responder a pergunta, vamos sortear esses dois CDs no final, autografado também pelo Ed. Então a pergunta é: você pensa que a música influencia no tratamento espiritual? Então entre, deixa sua opinião aqui no nosso site, no nosso facebook.com/programa Vivência Espírita, ou ligue para nós no telefone que o Jorge acabou de falar, vou repetir, que é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Participe também pelo nosso WhatsApp. Quem quiser participar, entrar no grupo, basta mandar uma mensagem para a gente no 12-981-11-0474. 981-11-0474. Então é só entrar e participar. Lugar para participar não falta, né? Então tem até o Periscope também, já está ao vivo, que é o @vespirita. Então é só entrar e assistir a gente aqui, batendo um papo, junto com o Ed e com o Edson Barbosa também. Então vamos iniciar com a prece de abertura com a nossa irmã Marina Ferri de Taubaté. Pai de bondade, abençoa-nos nesse instante em que aqui nos encontramos. E pelas ondas que navegam no éter, a paz vai se estendendo. Permita, Pai, que nesse instante voltemos os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração ao amorável Jesus e que Ele, em sua grandeza, nos inspire sempre os melhores sentimentos, as melhores reflexões e as mais nobres atitudes. Abençoa, Senhor, este grupo que busca levar a todos um pouco do muito que temos recebido. Fica conosco, Mestre, abençoa-nos, Pai, e que a paz esteja em todos os corações, alimentando a fé e a esperança, transformando em gestos de caridade o nosso viver. Assim seja. Tema do dia. Alguém estava falando alguma besteira aí? Porque estamos entrando no ar aqui, viu? O Ed é louco para falar bobagem. Bem, então nós vamos conversar aqui com o Ed Moreno, e que é de São Paulo, é voluntário da Fraternidade do Amor, é cantor, compositor, divulgador e também baixa tudo quanto é centro espírita, né, Jorge? Isso. E estamos aguardando o Edson Barbosa, que dormiu até mais tarde, porque ontem trabalhou bastante lá em Jacareí, né? E daqui a pouco estará conosco, e também estará conosco aqui também divulgando o seu programa, é o Roberto Wagner de Almeida, que estará conosco aqui para divulgar o seu programa, que começa no próximo sábado. Bom dia, Ed Moreno. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Dora. Você sabia que eu fui para um hotel 5 estrelas? 5 estrelas? 5 estrelas. Ah, não, tinha 6 estrelas, porque o mais uma estrela é a Dora. A Dora foi o mais uma estrela. E ela fez para mim o cuscuz que eu gostaria de comer. Ah, um cuscuz, teve na sua casa? Ele é nordestino, ele é da Bahia. Um né? cuscuz é da Bahia, baiano. Né? Isso, então, foi esse, muito bom. Esse não nasceu, estreou. Estreia também. Tá bem. E eu quero parabenizar vocês por essa rádio maravilhosa, por esse programa maravilhoso, pela acolhida que eu recebi desde de Jacareí até São José dos Campos ontem. Eu fico do outro lado da onda do rádio, com vocês, no WhatsApp, acompanhando. É, nós temos acompanhado. E o sonho era estar aqui. E hoje eu estou realizando esse sonho de estar aqui com vocês. Tá aí, eu estou muito feliz pelo bem, o bem que, depois que eu conheci vocês, mesmo através de um por um, conheci o Rodrigo, depois conheci o Jorge, agora estou te conhecendo, Rui, por esse carinho com o nosso humilde trabalho, as nossas humildes psicografias musicais, né? Porque eu sou só um instrumento, viu, Rui? A música, ela vem natural e a gente só faz a nossa parte, que é... Mas você não é mais humilde que o Jorge, não. Eu tenho orgulho da minha humildade. Tenho orgulho da humildade dele. Olha, não, mas aí eu assim... Eu não cheguei a esse nível ainda. De humildade. Eu sou humilde mesmo, né? Não tem orgulho, não. Não, eu não tenho orgulho da minha humildade, não. Eu sou humilde mesmo. Eu sou tão humilde que às vezes fico úmido. Fica úmido. Mas é um prazer imenso conhecê-lo pessoalmente. E nós estamos aqui hoje com esse nosso programa, que vai ser um programa bastante alegre, bastante divertido. Porque a gente gosta de pessoas que têm o espírito assim, descontraído, tranquilo, sereno, e falam o que tem que falar. Rui, eu sou um menino num corpo de 5.5. É um espírito encarnado em um corpo que já está com 5.5, mas é um menino, é um garoto ainda, né? Porque a vida, Rui, a vida, quando eu acordo de manhã e eu olho no espelho, eu olho para aquele cara do espelho e falo: rapaz, hoje você nasceu para um novo dia e você vai ter duas oportunidades neste exato momento: chorar ou rir. Eu escolho a segunda. Ou ser bom ou ser ruim. Tá bem. De que cidade você é, lá da Bahia? Eu nasci em Ilhéus. Ah, Ilhéus. Isso na década de 60, na década de 70, nós caímos aqui, um ônibus jogou a gente aqui em São Paulo. São Paulo. Aquela baianada assim, que vem em trio, né? Vem em multidão. 60? 60. Em 70, mas você não veio de Pau de Arara, não, né? Não, não. Porque lá já tinha acabado. Já tinha acabado. Nós viemos no ônibus... Eu não lembro mais a marca, já deve ter acabado. Itapemirim. São Geraldo, qualquer coisa assim. Ó, vou fazer merchandise desses caras. Não, porque eu, quando fui para São Paulo em 1959, ainda a gente encontrava aqueles pau de arara na Dutra, né? A Dutra era estreita, não era tão grande como é hoje. Ali onde tem hoje a rodoviária, ali tinha um... tinha uma cancela do trenzinho das 11 lá do, do Adoniran Barbosa, né? Adoniran ainda estava ali. Da isso, Cantareira. Isso, vocês, né, têm que dar graças a Deus desses pau de arara tudo, porque foi isso que fez São Paulo ser o que é, né? É verdade. E o pessoal vendia radinho de pilha aquele para ficar na orelha, né? Sim. Parecia um tijolo. É um tijolo. Ou gravador de fita cassete. E o chapéuzinho, né? E o chapéuzinho assim, igual o Ed, né? Aí o pessoal dizia que a primeira coisa que o baiano vinha fazer aqui em São Paulo era comprar um óculos escuro. Isso. E um radinho de pilha para ficar na orelha. Mas você sabe por quê? Porque o baiano, ele gosta muito de música. E como eu estava conversando com o Jorge, essa enciclopédia musical, essa enciclopédia do conhecimento musical, do conhecimento espírita, aí ontem nós conversamos muito e ele diz o seguinte: na Bahia ninguém realmente nasce, estreia. Porque, como diz o Faustão, é um estado... É uma gravadora disfarçada de estado. Então o baiano, como gosta muito de música, a primeira coisa que ele quer ouvir é o radinho. Não dá para trazer um trio elétrico na orelha. Agora já não precisa mais daquele radinho de orelha, né? Agora aumentou muito. Não, isso é brincadeira, a gente não tem nada contra. É que era O Rui, desde 70 até agora, eu acho que eu sou um baiano falso, né? Porque você vira praticamente paulista, paulistano, né? Uhum. Já, muitos anos. Mas você não tem sotaque. Eu falei, mas você queria que eu não tivesse sotaque esse tempo todo? Mas eu deixo arrastar. O Jorge tem sotaque ainda de Bahia. O Jorge é de uma cidade grande lá, né? A cidade dele, né? O quê? Patamuté. Patamuté, isso deve ser quase na África, na área. Onde é que é isso? Cai aonde isso aí? É pra lá do Ele disse que é perto de Juazeiro. Juazeiro não, Patamuté é o seguinte, você conhece Umbral? A maioria do pessoal conhece. Então, quando o cara tá no umbral, ele consegue enxergar uma luzinha. Quando ele vê a luz, aquilo lá é Patamuté. Entendeu? Excelente. Quando o cara já tá na luz, é porque ele tá em Patamuté. Né? Hoje vai ser uma maravilha aqui. Hoje vai ser. Antes de chegar em Patamuté, ele tá na escuridão ainda. No Mas o que foi bacana ontem na casa do Jorge foi a jaca que eu comi, que era do Edson. Tinham guardado uma jaca pro Edson, aí ele não foi, eu comi. Mas você comeu jaca. Só aquele que tá em volta. Isso é que é bom. Ainda bem que o Edson nem tá escutando, porque isso é fofoca. Rapaz mandou a jaca pra... O irmão dele mandou uma foto de uma jaca lá pra ele, lá da Bahia, o irmão dele. E ele mostrou a jaca pra mim. Eu falei, rapaz, o Edson tava querendo uma jaca e eu não achei a jaca na AME pro Edson. Aí ele falou, vou mandar pro Edson dizendo que foi aqui na sua casa. O Edson tá crendo que a jaca tava lá. Daqui a pouco o Ed chega bravo, achando que eu peguei a jaca dele e dei pro Ed. Mas no dia descobriram pra fazer da jaca, fazer coxinha com a jaca. Legal. Uma série de coisa boa. É gomo ou é bago que a gente chama? É? Não sei direito. É gomo. Gomo da jaca parece uma coxinha, não parece? Aqui não dá pra engolir, né? Não dá por causa do caroço, mas disso aqui. Ed, Rui, tem umas músicas assim que são fantásticas, assim, de mensagem, né? E tem uma música dele que faz muito sucesso que chama Faça um 0800 com Deus. Pacto? Faça um 0800 com Deus. É isso é fácil, né? Você já fez um 0800 com Deus? Já. Por exemplo, o ouvinte que tá aí, ele vai precisar pegar o telefone e ligar aqui, ou ele vai entrar no WhatsApp, ele vai fazer um 0800 para falar conosco, não é isso? Esse mesmo 0800. Esse é grátis, né? É grátis, não paga nada. Você Vamos lá? Fazer com Deus. Faça um 0800 com Deus. Liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer. Deixa o coração se envolver com esse operador de luz. Faça um 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o Salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo Tim, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Oh, você vai sentir a emoção. Abra o peito nesta ligação, ele vai retornar, você vai ver. Alô, Jesus, é ligação direta, faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui na Vivência Espírita. Faça um 0800 com Deus. Liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer. Deixa o coração se envolver com este operador de luz. Faça um 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo tim, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Oh, não. Você vai sentir a emoção. Abre o peito nesta ligação. Jesus está aqui, hein? Alô, Jesus. É ligação direta. Faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Alô, Jesus, é ligação direta. Faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Muito bacana, música bonita mesmo, essa 0800. Ah, você já pediu autorização pro Castelan cantar essa música? Ah, essa é a cara do Ed mesmo. Tem música que é. É a cara tem do música autor. Que é a cara do autor, mas essa é a música. Jovem mesmo, é muito bacana, né? Foi com o Ed que você cantou junto com foi. O Vilks? Eu, Ed e o Alan Vilks. Não, Vilks. O Alan Vilks cantou com nós dois, porque nós dois somos melhor do que ele, né? O Rui, eu não sei se ele te contou. Quando ele viu o Alan, ele falou, Ed, esse cara tá aí, ele vai estragar tudo. A gente, ele esculhamba tudo, nós temos que arrumar. Eu falei, fica tranquilo, vou lá pra sopa. Fui lá, fiz ele me servir sopa, o Alan serviu sopa. E eu falei, você vai arrumando lá embaixo, vai fazendo alguma coisa. É. Que é o povo acostumando e eu seguro ele aqui na sopa. Ele foi sopa e tal. Depois nós chegamos lá pra cantar. Falou, Ed, mas esse cara aí com esse microfone dele. Falei, vamos tomar o microfone dele. Tomamos o microfone dele. Especial. Especial, né? É? Aí tomou. Aí o Paulinho, meu amigo que tá aqui, ele pegou o microfone, o pior microfone que tinha lá, que nem o Fábio gosta de falar naquele microfone. Nem o Alamar falava naquele microfone. Deu pra ele, né? E colou do lado, eu falei, quando ele soltar a voz, você puxa a mão dele pra baixo. Vai ficar só a voz dele. Aquela voz. É, aquela vozinha dele. E eu seguro a peteca por aqui. Aí lançamos três tenores. Um tenor e dois tremores. Tremores. Não, isso aí tá contando pro Jorge. Que tem um filme com o Eddie Murphy. E ele é policial junto com um amigo dele. Então eles vão atrás dos bandidos. E encurrala o bandido, ele com o revolvinho 38 e o bandido com a metralhadora. Nossa. Então os caras o amigo do Ed Murphy levantava e dava um tirinho. Então era isso aí, o Alan viu com aquele potencial e vocês com dois tirinhos do lado. O Alan... Não, e nós trocamos o microfone mesmo, porque quando eu peguei o microfone dele, eu falei, não, eu não vou cantar com você, você com o seu microfone. Dá o seu primeiro, ele falou, pode pegar. E ele ficou com vagabundinho, mas não adiantou nada. Foi ele a voz dele. Eu estava essa semana numa casa, lá em São Paulo. É, aí o pessoal falou assim pra mim, porque o Alan ele vai realmente em todos os lugares. Já, não importa o tamanho da casa. Tem casa que é pequenininha, né? Aí um amigo me contou essa semana que ele foi numa casa que é muito pequenininha. Aí os caras falaram pra ele, olha, não precisa ligar nada, faz só a voz aqui. Aí ele ligou o microfone e começou aquele vozeirão, os vizinhos chamaram a polícia. Daqui a pouco ele tá lá no centro, a polícia tava na porta, que ele tava incomodando. Tem essas coisas que acontecem. É, porque tem vizinho que se cair um prego no chão, ele já reclama que está atrapalhando o sono, né? Na verdade, o Rui, as casas espíritas, agora que elas estão abrindo para receber a palestra musical, a música, né? Teve assim uma resistência muito grande, né? Algum tempo atrás. Eu estava até comentando com o Jorge ontem, principalmente em São Paulo, abriu-se muito, muito assim agora, né? Porque parece que a palestra com a música, envolvendo a música e ao mesmo tempo a palestra, dá uma dinâmica melhor. E aí a pergunta que está, né? A música cura? Ela harmoniza o ambiente, né? Ela faz o ambiente ficar tranquilo, sereno. Jorge, a música cura? Cura. Cura. Cura de cientificamente falando, né? Por isso que existe a musicoterapia, exatamente para isso. E todos os livros que a gente pega da nossa doutrina, eu aconselho até um livro muito interessante que fala de música do Leon Denis. Você vê, Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec. Ele mostra o que a música faz para abrir todo o nosso campo vibracional e todo o nosso perispírito para receber, para preparar a gente para receber uma cura. Então, quando nós ouvimos a música, você se desliga dos problemas, você se desliga de um monte de coisa, você abre todos os seus campos para receber essa cura. Quer dizer, a música está curando? Não, ela tá, é um veículo, né? É um veículo que ajuda na cura. E tem um estudo de Edgar Armand muito interessante também, que chama-se sobre o nosso corpo, né? Tonalidade vibratória do corpo físico, né? Porque cada órgão do nosso corpo ele tem uma própria tonalidade. E a gente pode melhorar quando a gente está caído através da música. E eles falam até que no futuro, a espiritualidade fala que no futuro vai existir um aparelho onde nós vamos chegar perto desse aparelho. E esse aparelho vai dizer quais os órgãos nossos que não estão na tonalidade vibratória certa. Uhum. E ele vai vibrar um tom e vai colocar de novo o nosso corpo no lugar certo, né? Porque, olha, se nós aprendermos com os índios, se olharmos para os índios cantam para curar, canta para guerrear, canta para chover. Para chover, né? Canta para comemorar. E a sabedoria indígena está nos mostrando que a música tem que estar em todo o movimento do ser. E não só na indígena também. Tem um ditado africano que diz que ore, mas mexa os pés. Ore, mas mexa os pés. Não, porque nós tivemos aqui o último Revelando São Paulo. Eu estive lá, porque todo ano eu estou, vendo aquelas coisas nossas, do nosso interior do estado de São Paulo. E vem uma índia de Ubatuba. Ela fala, olha, vocês não nos conhecem. Essa música é uma música para agradecer a Deus, como vocês fazem no seu Pai Nosso, nós temos essa música. E ela cantava no idioma, no dialeto indígena, e depois cantava em português. Que coisa linda ver uma índia que é professora, que é advogada, aqui de Ubatuba, uma tribo indígena, mostrando a beleza da música indígena em relação a Deus. Que maravilha! Deixa eu comentar aqui também uma mensagem do Antônio Bessa, que a gente teve o prazer de conhecer. Você não foi lá ontem, né? Ele queria conhecer você também, Rui. A gente teve o prazer de conhecê-lo, que ele sempre participou com a gente. Foi um ajudante aqui do... Ajudante não, ele sempre foi um tarefeiro anônimo aqui do Vivência, ele tratava os programas do Vivência, enquanto eu nem desistia aqui ainda no Vivência. Você foi achado, né? Pelo que eu entendi, você foi achado, né? E ninguém sabia, né? Ele fazia esse trabalho pra gente lá. E ele mandou um bom dia a todos, foi muito bom ontem conhecer muito de vocês pessoalmente, no Centro Casa da Paz, em Jacareí, e rever antigos amigos da Embraer. Dia abençoado. Música excelente, harmonizando o ambiente. A música abre as portas e janelas dos nossos sentidos, permitindo a melhor sintonia com o ambiente. Música boa, bons sentimentos, cuidado com as músicas ruins. Ele até deixou um alerta aqui, né? E foi legal porque ele postou isso aqui antes da gente falar da pergunta. Para sorteio. Olha a sintonia. E ele foi para Campinas, né? E aí ele ficou um pouco distante do pessoal. Por isso que ele tá falando que foi muito bom rever todo mundo. Legal, Bessa. Obrigado pela participação aqui de todos. Vamos lá, Jorge. Não sei se agora a gente já entra para um... Isso não, mas aí é o seguinte, hoje é diferente, hoje a gente não coloca música, né? Hoje quem vai tocar é ao vivo. Vai ser ao vivo, né? É ao vivo, aí, como beleza. Já foi a primeira música, foi ao vivo. Então, nós tá na hora do nosso intervalo comercial, então, Ed, fala pra gente assim, você chegou na música, você já era músico antes de se tornar espírita? Sim. Ou já nasceu espírita? Não, eu nasci músico, depois virei espírita. Uhum. A minha parte musical aconteceu desde os 13 anos de idade, quando eu vi um negrão que morava do meu lado, e ele tocava violão, e eu ficava admirando aquilo. Aí ela chamava Cláudio. Eu falei, ô Cláudio, você me ensina a tocar? Você tem violão? Eu falei, não, mas eu compro um. Então compra um que eu vou lhe ensinar. Eu falei, legal. Fui lá, peguei aqueles corda dura de aço, aqueles violão né, desse tamanhão. E ele me ensinou quatro acordes assim. Aqui. Só volta aqui quando você fazer esse som aparecer. Nossa, com pestana ainda. Isso, eu falei, nossa. Aí eu fui lá pro quarto e ficava, meus irmãos, pelo amor de Deus, para um pouco. Eu. Legal. Fiquei uns 15 dias fazendo isso, calejou o dedo, voltei lá e eu mostrei. Olha, Cláudio, fiz aqui, ó. Aí ele falou, legal, agora eu vou te ensinar uma música. Eu falei, mas eu já fiz uma música. Mas eu não ensinei só o acorde, não ensinei a música. Eu falei, eu fiz essa aqui, ó. De todos os S que já foram falados, este de todo é o mais coitado. Só porque veio lá do além, o nome dele é Zé Ninguém. É só a primeira música. Primeira música, 13 anos de idade. Aí ele, aí pronto, daí pra frente foi surgindo. Aí, com a minha adolescência, comecei a tocar em bandas, mas o trabalho, assim, profissional que me sustentou, eu toquei numa banda que fazia festa de casamentos, debutante, velório e mais alguma coisa, que era um escritório vendendo as apresentações. Aliás, quem tem VHS, eu devo aparecer um bocado lá em São Paulo, porque era aquelas filmagens ainda em VHS, e nós fizemos muitas festas. E qual era o conjunto? Chamava-se Event Music. Existe até hoje Event Music. Tem uma cantora que canta internacional, eu canto mal português, aí tinha um outro que cantava italiano. Fazia assim uma apresentação bacana, fazia uma festa mesmo. E ficou uma época que nós tocamos muito. Até 2000 eu vivi com essa banda. Em 2000 eu desisti de tudo. Não quero mais. Fui trabalhar, fui morar no Espírito Santo, a cidade do. O estado do Espírito Santo. Lá em Cariacica. Cariacica, porque Cariacica. Todo mundo fala Vitória, mas ninguém mora em Vitória. Eu morei em Cariacica. E desisti totalmente da música, assim, não queria mais, estava cansado e tal. Quando eu retornei um ano para cá, para São Paulo, eu. Só que tem uma história interessante, eu tinha muito medo de velório. Anterior. Eu ficava rezando pra ninguém morrer. Eu sou na família grande e falo, não morre ninguém não, porque eu não vou no velório. E tomara que eu não morra também, porque eu não vou nem no meu. Eu já falava isso. Um certo dia caiu um livro na minha mão, que até hoje eu não sei como esse livro caiu na minha mão, que era A Hora do Adeus, do Luiz Sérgio. Eu li esse livro de uma vez, duas vezes, três vezes, entendi um pouco, fiquei entusiasmado. Como é que me esclareceu tanto esse livro? 15 dias depois faleceu a mãe da banda. Nós fomos lá, fizemos velório. Um mês depois, o pai. Nós fomos lá, fizeram um velório, depois ia tocar. Aí abriu-se as portas, para mim, do Espiritismo. E eu comecei a participar na Fraternidade do Amor, há 20 anos atrás. Lá na Moca? Lá na Moca. Eu ia lá, eu não conseguia, Jorge, Rui, eu não conseguia ficar acordado na palestra. Eu chegava, já sentava no cantinho e eu apagava a palestra inteira. Apagava e dormia mesmo. Só quando eu saía de lá, eu me sentia muito bem. Eu via que eu me sentia muito bem. E aí em 2000 e pouco, 2001 mais ou menos, eu retornei para São Paulo e aí fui estudar realmente a doutrina, fui estudar, estudei, comecei a trabalhar na casa. E um dia um dirigente da casa me chamou, falou, o mentor falou que você precisa tocar aqui no centro. Eu falei, uai, mas toca em centro? Não, tem que tocar. Eu, como assim? Mas não tem nem violão. Compra um. Aí compramos o violão, sentei num banquinho e vou cantar o quê? Se eu fazia baile, como é que eu vou cantar música aqui no Centro Espírita? E aí a gente parte para Roberto Carlos, as religiosas, as gospel, enfim, foi cantando. Um dia eu parei e falei, e aí, o que que eu vou cantar? Aí a espiritualidade começou a enviar as canções. E era tudo inspirado pelo mundo espiritual. Pelo mundo espiritual. Olha que bacana. Aí uma música assim, outra música, Ed, que você acha que faz bastante sucesso assim sua, que o pessoal gosta bastante. Mais uma pra gente ir pro intervalo? Vamos sim. Olha, essa aqui é recente, mas eu acho que é legal porque tá todo mundo acordando agora, né? O sol da manhã veio acordar você. São os olhos de Deus querendo te ver. Pra te acompanhar neste novo dia. e festejar iluminada companhia. Você tem o direito de querer ou não querer, mas os olhos de Deus estão a olhar você. Seus pensamentos e atitudes, rogando que seu coração mude pra ver que o sol de Deus iluminando sua alma te acalma e vê toda essa luz que abraça o seu ser pro bem, pro amor. Um novo mundo despertou, você vai ter este dia pra viver na companhia de nosso Senhor. O sol da manhã veio acordar vocês, viu? São os olhos de Deus querendo te ver, pra te acompanhar nesse novo dia e festejar iluminada companhia. Você tem o direito de querer. O sol de Deus iluminando sua alma te acalma e vê toda essa luz que abraça o seu ser pro bem, pro amor. Um novo mundo despertou, você vai ter este dia pra viver na companhia de nosso Senhor. Na companhia de nosso Senhor. Na companhia de nosso Senhor. Legal, muito legal. Olha, são 8 horas e 34 minutos. Vamos convidando vocês para a próxima semana. No próximo sábado, nós teremos a palestra com Eliomar Pereira, tributo a Chico Xavier, lá na AME, a partir das 19h30. Nossa homenagem a Chico Xavier, né, que nós fazemos todos os anos. Então, às 19h30, a AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, número 350, no Bosque dos Eucaliptos. O Eliomar Pereira é uma pessoa que conheceu o Chico Xavier, viajava muito para Uberaba, né? E tem muitas coisas interessantes para falar sobre o Chico Xavier. É o que nós fazemos todos os anos, trazendo alguma pessoa que tenha tido relacionamento, né, contato com o Chico Xavier. Então nós aguardamos vocês lá na AME, às 19h30, no próximo sábado. Tributo a Chico Xavier. E no domingo, nosso convidado será o Eliomar Pereira. Acabou o programa Vivência Espírita, a gente sai daqui e vai para a área verde Chico Xavier para fazer a nossa prece tradicional também, que nós fazemos todos os anos lá na área verde Chico Xavier. Daqui a pouco nós vamos dar uma passadinha lá para mostrar para o Ed a praça também. E para ver como é que está o estado lá da praça. Aí, né? A gente dá uma área verde Chico Xavier. Área verde, né? Eu achei fantástico isso. Eu sou fã do Chico de carteirinha, como milhões de brasileiros, né? Mas eu não sabia dessa área verde, achei fantástico. Foi a primeira homenagem ao Chico Xavier. No Brasil foi essa área verde de 7 mil metros de área, numa zona nobre aqui de São José dos Campos. Que maravilha. Então, Palmeira, já... Pessoal, já começou o programa de novo. Sabe por que esse tumulto, pessoal? Você sabe que eu não gosto de enganação. Tumulto é porque o Edson Barbosa chegou com o Hélio aqui fazendo a ruaça, os dois, lá de Jacareí. Eu queria saber se o programa fosse na Rádio Mundial, já tinha acabado o programa. Porque lá o programa dele é meia hora, né? O programa é meia hora. Se o programa aqui fosse na Rádio Mundial, ele já tinha chegado depois, já estava no programa, no próximo programa, né? Aí ele chegou agora, ele e o Hélio. O Hélio falou, não, foi o Edson que quis chegar depois, é verdade? É verdade. Uhum. É verdade. Mas e daí, teve muito trabalho ontem lá, Jorge Edson? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom dia, Rui, bom dia, Rodrigo, bom dia, Jorge, bom dia o meu amigo Ed Moreno. Aqui está o nosso anfitrião também, lá da Casa da Paz, o Hélio, né? Uhum. Enfim, bom dia a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui na cidade de São José dos Campos. Ontem eu brinquei que eu estava na Jacareí, né? Que que São José dos Campos pertence a Grande Jacareí, né? É, isso é o Monte Oliva que fala isso. É coisa isso, do Monte Oliva. Né? Você e o Hélio também fala só isso. Só que eu tive a curiosidade de utilizar a ferramenta do Dr. Google e realmente marca lá, já é Vila de São José, cara. Aí. Você está falando na frente da pessoa que conhece mais aqui a nossa região, que é o... Né? Mas isso é brincadeira, isso faz parte e nós temos que... É que levar a vida com alegria. Daqui a pouco a gente põe o Roberto Wagner para dar uma aula, que aí vocês vão ver só. Não, tá bom. Mas olha, isso é brincadeira, é só para descontrair. Mas é um prazer imenso estar aqui de novo no programa Vivência Espírita, mais uma vez. E eu fico feliz pelo convite. Edson, ontem nós tivemos lá por volta de umas 300 e poucas pessoas encarnadas. É. E desencarnado, assim, entre... Você acha que teve quantos atendimentos, assim, mais ou menos? De acordo com a espiritualidade, tá? Gira em torno de 4 a 6 a média. Uhum. Segundo o mentor espiritual, Dr. Stephanie Oswaldi. Então, é mais ou menos assim, tá? Uhum. Um pouco mais, um pouco menos, mas essa é a média. Não, de 4... Aí eu não entendi. De 4 a 6 desencarnado para cada encarnado. Ah, tá. Aí você multiplica 3 vezes 4, 1.200 atendimentos por aí, né? 1.500 por aí. Edson, explica direito pra gente, assim, às vezes você já esteve aqui várias vezes, mas às vezes a gente tem perguntas que a gente escapa. Quando você chega para começar o trabalho, primeiro você senta na mesa para psicografar. Uhum. Você pega a ficha de cada uma daquelas pessoas que fizeram a ficha ali? Você veja bem, o nosso trabalho, você que já me conhece há bastante uhum. tempo, nós fazemos o atendimento de todos, uhum. tá? Ou seja, as pessoas são... passo pela avaliação espiritual e depois dessa avaliação espiritual elas serão atendidas, quer no local ou quer à distância. E também temos o trabalho à distância, que além daquele número de pessoas que você viu ontem lá em Jacareí, também tem um número de pessoas que não puderam ir lá e uhum. foram atendidas. Certo. Então, mas o que eu quis perguntar mesmo, assim, na parte prática, quando você está pegando a ficha de cada um ali, você, uhum, quer dizer, uhum. você já está incorporado, uhum. é o médico espiritual que está ali. Quando você está fazendo aquilo, é como se você estivesse fazendo uma consulta para cada um e já passando o receituário, é isso? É exatamente. É mais ou menos assim, só que de maneira bastante mecânica, tá? Uhum. De maneira bastante mecânica. Ou seja, eu não preciso de olhar ficha. Eu faço esse procedimento por causa da organização. Uhum. Porque nós temos um cadastro que hoje em dia tudo é no computador, né? O Rodrigo que o diga aí, né? Tudo é no computador. E o Rodrigo ajudou, inclusive, a implantar esse sistema. Então, aonde nós vamos, leva-se depois para título de organização. Mas, de maneira mediúnica, através da mediunidade, não há necessidade nem de papel. Porém, isso é feito mais para organização. E quando vocês chegam numa época que fala, esse pessoal está todo dispensado, não uhum. precisa passar por cirurgia. É naquela hora que o médico espiritual decide isso também? Tudo ele é, fala, tudo ele é fala ele ali, não, esse aqui não precisa de cirurgia, não precisa de cirurgia. De tudo é ele, tá? Uhum. Tudo é ele. Eu até estava comentando com ele, né? Que é uma mediunidade bonita, laboriosa, porém ela nos traz alguma tristeza. Quando a gente tem afinidade com alguma pessoa, tá? E aquela pessoa a gente pega apego, porque o ser humano se apega. Uhum. E a gente quer realmente fazer a cura naquela pessoa, mas não dá. Não dá porque nós não temos esse domínio. É porque o desejo é do médium, né? É do médium, não é a espiritualidade que está sabendo. Exato. Isso, né? Então, ela já sabe mais ou menos o que ela pode fazer ou não. Aí frustra. É. Aí frustra, mas isso aí a gente já está acostumado, estamos aí há 35 anos na mediunidade. Mas de vez em quando o médium também não tem vontade. Se eu pudesse, eu fazia era matar esse desgraçado aqui. Não, Jorge. O cara aparece lá e fala, ah, se fosse comigo só. Pessoal, já que nós estamos abrindo o jogo aqui, toda vez que eu venho aqui para São José dos Campos, o Jorge me arranja um hotel, né? E ontem ele trouxe o Ed Moreno e levou o Ed Moreno para dormir na casa dele. Pessoal, é o seguinte, o Ed tem várias composições, mas a intenção do Jorge não foi levar o Ed para a casa dele. A intenção do Jorge foi o seguinte, enquanto o Ed fosse dormir, o Jorge ia apanhar as composições do Ed. Mas eu nem precisei, porque eu pedi para ele apresentar as novas composições, ele apresentou todas. Eu estava gravando assim no celular. Então, né? o Hélio me falou quando eu saí, falar nisso, preciso agradecer o Hélio, a Ludmilla, o Carlos Monte Oliva, pelo convite do 13º seminário. O Carlos. E todos que estavam na Casa da Paz, que fui muito bem recebido, quero agradecer. E também fui muito bem recebido, viu, Edson? Na pousada Jorge Reis. Fui muito bem recebido. E a anfitriã, fantástica, a Dora. Ela foi maravilhosa comigo. Só que ele foi me envolvendo e falou: Ed, não mostra dos CDs que eu já conheço CD. Você tem coisa inédita? Vamos gravar um novo CD. Aí eu fui mostrando. O Hélio chegou hoje pra mim e falou assim: ô Ed, você não cantou as músicas do Jorge? Eu falei: não, mas você falou pra me cantar. Eu falei: não, eu falei o contrário, não canta pra ele. Agora que eu entendi. Agora já foi. Entendeu? Jorge. Difícil, o cara não registrou ainda, difícil ele falar depois que a música era dele, né? Não, mas o Ed apresentou uma música ontem nova que fala sobre a passagem da caridade segundo São Paulo, né? Que o Nando Cordel já gravou, muito legal, outros artistas já gravaram. Mas o jeito que o Ed colocou, essa daí eu pedi mesmo para ele passar para mim começar a cantar, né? Porque é muito legal. Nem quero exigir que ele cante essa, porque é nova, de repente ele pode até errar, né? Sei lá. Não, essa, se você quiser, falou que pode, se você quiser cantar, tá ela, né? Já tá registrado ao vivo, que já era. Uhum. Mas depois conta pra gente, Ed, como é que foi a experiência de lançar o Ed Moreno lá no Recanto de Mancheira? Como é que foi a experiência do primeiro dia? Ai, ai. Não, eu fico feliz quando as pessoas... Humilde, né? Eu tenho orgulho da humildade. Quando as pessoas participam da atividade, lá no Recanto de Luz de Mancheira, é normal, tá, termos lá nos atendimentos, às vezes até mais de 1.000 pessoas no único trabalho, tá? Então, e foi uma alegria imensa quando o Ed esteve lá, né? Inclusive, um dia antes, né? O moço esqueceu que tinha agendado lá, entendeu? Não? Aí. Ele não sabe o perigo que ele correu. Ele não sabe o perigo. Hoje ele fala que você é seu guru, ele podia estar queimado o resto da vida. Ou essa do guru pegou. E aí, eu peguei e parei. Eu estava vindo da Rádio Mundial, eu peguei e parei no meio do caminho e liguei para ele e falei assim: então quer dizer que você não vai amanhã? Você marcou e não vai amanhã? Uhum. Calma, Edson, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar direito aqui. Aí mandei um amigo meu numa outra apresentação e fui. Mas olha, eu quero aproveitar esse gancho e agradecer realmente a Casa de Luz Irmã Sheila. Depois que eu pisei naquele local, isso é verídico, tá? Conheci o Edson, conheci o Fábio, conheci toda aquela gente, conheci o Rodrigo lá na Irmã Sheila. As portas se abriram para o Ed Moreno. E isso é gratidão. Estou tendo gratidão por as portas terem se abrido. E eu estar aqui. Ninguém conhecia o Ed Moreno aqui em São José, em Jacarena, enfim, no Vale. Ninguém conhecia. A minha música ficou de Guarulhos para lá. E hoje já estou aqui. Estive também na Mundial com ele. Foi muito bacana. Então, a minha colocação aqui é de gratidão ao Edson, ao Fábio, ao Rodrigo, ao Rui, ao Jorge, enfim, o Hélio, que virou agora mais meu amigo, Carlos Oliva, enfim, eu estou conhecendo muita gente. E ontem, lá na Casa da Paz, o que dá, que motiva a gente continuar fazendo a arte é a recepção das pessoas em falar para você: ah, gostei, ah, legal, ah, você vai voltar, você vai vir na minha casa. Isso não tem valor, porque é o seguinte: a gente não tem cachê, né? Não tem cachê, ninguém ganha nada. É um trabalho voluntário, é um trabalho de amor, é um trabalho de traduzir o evangelho através da música. E isso, amigo, só o nosso espírito se envaidece. Mas esse não é um cachê? De você mais sentir bem, cachê. De você sentir em paz, sentir tranquilo, sentir que é amado, né? Esse é o maior cachê do mundo, né? Bom, cara, mas não contou. Não. Tá, vamos lá. Limpar aqui, tá. Tem muita coisa. É, o pessoal está participando bastante aqui, né? A gente tem a participação do Sérgio, lá do Anjo Ismael, que já esteve aqui com a gente. Rodrigo, meu amigo, com certeza a música influencia muito na vibração do ser, compreendendo que o som é uma propriedade mecânica, então física, a vibração do som proveniente da música induz ressonar com nossa própria vibração. Então, quando a música é suave, calma e alegre, nos sentimos mais leves, animados e elevados. Porém, de igual forma, quando ouvimos uma música que é carregada, barulhenta, etc., acabamos por inflamar os ânimos. Logo, a música é um instrumento de auxílio vibracional. Eis a importância de se criar o hábito de ouvir músicas clássicas, né? Mas o Sérgio veio aqui e tocou muitas... Ah, não, não foi o Sérgio, foi o Edson, o amigo dele, que é o Éder Assunção, que veio aqui e tocou músicas MPBs. Mas clássicas são músicas ótimas, né? Vamos seguir, porque a gente tem fala bastante... Fala da Cláudia, depois eu falo... Não, vamos, não, mas vamos falar. Fala da Cláudia. A gente tem bastante mensagens, a gente lê todas as mensagens aqui, entra na... Mas vamos lendo aos poucos. Mas vai ficar mais ainda, vamos lá. Bom dia, amigos. Como é que é? Respondendo à pergunta, com certeza, a vibração... Isso é a Cláudia Campos. Uhum. Respondendo à pergunta se a música influencia, né, para tratamento de cura, né, tratamento espiritual. Ela fala que, respondendo à pergunta, com certeza, a vibração com a música proporciona, eleva o ambiente e principalmente atua nas emoções do assistido, que busca assistência espiritual, causando uma elevação positiva em seus pensamentos e sentimentos. Será que foi essa a pergunta? Respondi como entendi. Legal, Cláudio. Obrigado pela participação de todos aqui no site e no WhatsApp. É, aí o Ari, nosso irmão Ari Rangel. Ari, ontem eu mostrei sua música para o Ed também, lá em casa, né? Então, o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Eu mostrei umas três músicas inéditas para ele lá, né? O Paulinho já entendeu? Mostrei umas três músicas. Inclusive aquela Eu Sou Espírito, ele já ficou com o olho desse tamanho quando eu mostrei a música para ele. Não tá gravado, né? Aí o Ari, então eu mostrei a música do Ari, que é Canta Canta Mensageiro, que o Sérgio Santos gravou, que nós estamos gravando agora nesse nosso CD também, e falamos bastante do Ari, que quando a gente está no, eu e o Rodrigo junto, a gente sempre fala das pessoas que a gente gosta muito, assim, para os outros, né? Vai divulgando, né? É. De você, né? De você a gente fala o tempo todo, né? Aí o Ari está dando bom dia amigos e irmãos, que a paz do Maestro Divino nos envolva a todos. Bom dia, vivencianos. Ed e Edson, mesmo daqui do hospital com meu pai, acompanho o programa. Não tenho dúvida alguma que a música exerce uma ação extraordinária das curas espirituais. Vide Castelã. A música, nesse caso, fazendo uma analogia, funciona como um anestésico pré-operatório. Trabalho com música junto a crianças especiais e sei bem o que é isso. Parabéns aos entrevistados. O Ari também é músico, também, né? O Ari teve no Irmã Sheila e ele... Não, ele é músico, mas ele não foi cantar, não. Ele é aquele médium que fez a música Canta Canta Mensageiro, que a gente fala que ele recebe psicografia aqui e tudo, né? Legal. Ele canta, assim, muito mais música popular para as crianças, assim, que ele trabalha com crianças especiais. Aí faz umas bandas lá, sai no carnaval. O Ari, pode cantar a música do Ed, viu? Fica à vontade aí. Se precisar, a gente passa. Então, ele... Não só pro Jorge, o único problema que o Ari tem é que até hoje ele não conseguiu consertar o Dr. Rogério Bilar. Né? Ele tá carregando o Rogério para cima e para baixo, mas ele falou que tá difícil de acertar. O Rogério se tornou para ele o quê? O Rogério é amigão dele mesmo, mas é coisa que vai ultrapassar umas 3 ou 4 encarnações para ele conseguir dar um jeito, né? É o GPS do Ari Rangel. E toda vez que ele vem no programa, ele se perde. Já foi parar até em outro programa, né? Em outra rádio. Chegaram lá na rádio, eles queriam obrigar os caras a entrevistar eles ainda, né? Não, vocês vão me entrevistar, tá marcado. Eu falei, não, mas que rádio você vai? Falei, não, a rádio tal, não é aqui o programa do Jorge e do Rui? Falei, não, não é aqui não. O que é em outro lugar? Né? Mas tudo é culpa do Rogério, não é do Ari, não. Né? Mas o... Algum remédio que pede a direção? Toma sim mesmo, toma. Acho que ele toma alguns remédios. E o Edson, o Ed Moreno, então, foi lá no... Na Curas, né, que tinha quase 1000 pessoas aquele dia, estava lotado, tinha um pouco mais. Tinha mais de 1000 pessoas lá. E ele não levou CD nenhum, é isso? Não, ele é caprichoso. Ele foi lá no Recanto de Luz e Mancheira e eu só fiquei sabendo disso depois, né, Jorge? Porque eu sou igual a mulher do guarda, né? Sou sempre a última... Continua sabendo. Agora, falando a respeito de, de musicoterapia, sim, indo de encontro à pergunta do ouvinte, tá? Hoje nós temos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tá? Como terapia ocupacional no Albert Einstein, tá? A musicoterapia. Uhum. Estou falando de Albert Einstein. Então, isso vem corroborar que realmente a música equilibra os pacientes e traz realmente, de forma terapêutica, tá? Um bem-estar. Legal. Vamos, Ed. O que aconteceu que não levou o CD lá? Você falou, a gente fica aqui. Primeiro, ele falou, eu vou lá nesse recanto de luz de Manchete, deve ter uma meia dúzia de pessoas lá pra me tocar. Eu vou lá, aí chegou, ainda tem a história. O cara contando não tem graça, tem graça quando os outros cantam, né? Aí chegou lá a Elizabeth, a Beth, né? A Beth chegou e falou pra ele, você pode ficar até o final hoje? Ele falou, claro que eu posso. Ele era 9 da manhã, hein? 9 horas da manhã. Pode ficar até o final? Aí depois a Beth foi no microfone e falou, ainda, o cantor falou que vai ficar até 5 horas da tarde. Eles tomaram um mau susto, achando que era só... Eles acharam que até o final era até umas 10 horas da manhã. Não, é o seguinte, nós estamos acostumados a ir nas casas, é limitado, né? 30 minutos, 40 minutos para você se apresentar, fazer uma palestra. Eu não conhecia realmente o Irmã Sheila, já cheguei lá e me assustei quando eu vi tanta gente. Tanta gente, eu já fiquei tímido ali no canto. E a Beth, com muito carinho, veio, olha, calma, Ed. Paulinho, monta aí o violão, monta as coisas aí, eu tô atrasado. Ela, calma, Ed. Aqui é assim, tranquilo. Você pode ficar até o final? Eu falei, lógico que eu posso ficar até o final. Ela falou, nós vamos até às 5 da tarde. Eu falei, peraí, calma aí, não é bem assim, eu não posso. Mas até meio-dia dá pra ir, ah, tá bom. Aí cantamos até as 2. Eu cantei tudo que eu conhecia, tudo que eu não conhecia, fiquei rouco, perdi a voz. E aí abandonei, falei, não dá mais. Aí veio o Fábio, cadê os CDs, Ed? Qual os CDs? Tem uma fila lá querendo comprar CD, não tinha nenhum, cara. Depois tudo bem, não corrigimos, mandamos CDs e o povo compraram lá, e foi muito bacana. Mas assim, foi, pra mim foi muito surpreendente, que eu não conhecia o trabalho, não conhecia a casa. Aí depois fui convidado a retornar, nós voltamos lá pra uma festa de 30 e poucos anos. Uhum. Comemoração, aí tava aquele barulhento, aquele cara que faz muito barulho, Alan Vils, e o Jorge tava lá com muita educação, com muita calma para organizar o ambiente, e eu cheguei lá para comer sopa. Não, o Jorge é educado. O Jorge realmente é uma pessoa muito educada, tá? Não é, Rodrigo? Ele tava lá no dia 13 de fevereiro, né? Foi quando nós completamos 31 anos de mediunidade de cura. Tava Alan Vils, o Ed, né? E o Jorge também estava, então por lá prestigiar. Mas o Jorge é educado mesmo. É desse jeito que ele vai levar suas composições. A gente fala que era um tenor e dois. Só pra vocês. Ele tá achando que ele tá brincando, o Jorge. Alan Vils, o Sérgio Santos não deixa a mala perto dele, mas de jeito nenhum. O Alan Vils falou assim, Jorge, eu quero gravar uma música de vocês. O Alan Vils que falou, maior cantor espírita que nós temos aí, né? Ele que falou, e a tia Célia já gravou 2 minhas, você sabe disso, né? Sim, já não, gravou 2. Eu sei. É. E o Ed vai gravar também. Ed, você teve uma música sua que você participou de um festival lá em Uberaba, né? Sim. Teve um festival de música e essa música foi contemplada também lá. Em 2013, né? Conta um pouco pra gente desse. Então, todo espírita, o sonho dele, o papa dele é Francisco Cândido Xavier, né? Isso depois de Kardec. E eu tinha um sonho danado de conhecer, ter a honra de ter conhecido o Chico, não conheci. Ontem também o Jorge, E o Rodrigo me falou muito mais coisas de Uberaba, da região mineira. E eu fui participar com o Paulinho, eu não tinha nem ideia que já tinha virado um museu lá na casa do Chico. Saímos lá, peguei um carrinho e vamos, Paulinho, vamos que eu quero chegar lá. Imaginei que a casa estava funcionando e fechava meio-dia. Chegamos lá 1h15 da tarde, parei na frente da casa, tudo fechado. Eu falei, Paulinho, não é... Aí ele falou, não tem problema. Eu fui lá, abri os braços, falei, obrigado, Chico, você morar eternamente nos nossos corações. E aí não andamos para mais lugar. Sol, um calor danado, fomos pro shopping onde tinha ar-condicionado. Ficamos a tarde inteira no shopping, eu dormindo lá numa cadeira, até esperar a hora do festival. À noite eu falei pro pessoal, boa noite, Uberaba, que maravilha tá aqui e tal. Só fiquei triste porque a casa do Chico estava fechada. Aí o pessoal fez aquele ar de fundo, e cantei a minha música chamada Reencarnação, disputando o festival. No finalzinho assim da música veio uma vozinha assim no meu ouvido, o cinema escurinho ali, o teatro, né? Tocou aqui no meu cotovelo e falou assim, ei, não fica triste que eu vou te levar na casa do Chico. Eu não vi quem era, porque estava tudo escuro, mas eu virei assim, parecia a voz do Chico, mas era o Eurípides, o filho dele. Ali, naquela hora, pro meu gosto, eu sairia correndo e largaria o festival para lá. E aí fiz parte do festival, o festival terminou às 23 horas, e nós fomos lá para casa do Chico. Ele nos levou lá. Eu com meu carrinho velho e ele num Veloster, na frente. O Paulinho, olha o carro do cara, Veloster! E nós fomos lá e tal. Chegamos lá, ele abriu a casa, mas foi muito bacana. Porque é o seguinte, eu transformei uma criança. Eu deitei na cama onde Chico dormiu, eu usava os boinezinhos do Chico. Eu virei uma criança lá e participei de tudo. Retornando na madrugada, o Paulinho disse que eu não dirigia, eu flutuava. Ele falou que muitas vezes ele achava que eu estava dormindo no volante, porque de tanto flutuar, eu estava na direção. E aí voltamos para São Paulo, fomos participar no evento no dia seguinte, eu falava do Chico, as pessoas arrepiavam. E eu vou mostrar um pouquinho da música, que é essa aqui, ó. Quem sou eu e o que estou fazendo aqui? Essa pergunta não me canso em repetir. Até parece uma alucinação. É sempre uma resposta sem explicação. Quem sou eu e o que devo fazer? Pra saber do meu verdadeiro ser, então às vezes me vejo em outro viver, numa busca profunda querendo me entender. Me vejo pai, amigo, mãe ou irmão, meio perdido nessa reencarnação. Quero entender por que estou aqui, o que devo fazer e o que eu prometi pra Deus. Já descobriu que eu prometi ser mais humano e correto, bem mais amigo, ser completo. Por isso é que eu estou aqui, pra ser um ser comprometido, com lealdade, um ser honesto, ser mais amigo de meus filhos. Por isso é que eu estou aqui. Agora eu tenho uma outra visão para entender melhor a reencarnação. O corpo é templo da evolução. Acabou meu tempo de expiação. A busca agora é me regenerar, ser mais prudente para encarar você e eu. Tem mais de 1 milhão de amigos. Legal. Foi muito boa a música mesmo. Por isso que ganhou o festival, né? Muito bacana, muito bonita. Eu cortei ela aqui pela metade, porque ela é muito longa, né? É uma história. Na verdade, é uma representação. Antes de conhecer o Espiritismo, eu tinha muitas perguntas que eu não tinha resposta. Eu perguntava para padres, e eles não me respondiam. Mas por que o senhor não casa, seu padre? Tinha um amigo padre, ele tomava vinho e depois tirava a batina e a gente conversava. Falei, por que o senhor não casa? Ah, isso é coisa do celibato. Mas só isso que você vai me falar? Perguntava outra coisa, por causa disso? Ah, por causa daquilo. Então não tinha respostas. E essa música eu venho falando um pouco, que eu tinha pergunta, não tinha resposta, até eu conhecer o Espiritismo. Uhum. Conhecendo o Espiritismo, eu consegui ter todas as minhas respostas. Por sinal, eu tenho uma canção que chama Outras Verdades, que eu falo, se vocês não me entendem, leia Kardec, então. Uhum. Se vocês não sabem, leia Kardec, então. Para o inexplicável ter explicação. Muito bom. Hoje nós temos almoço beneficente na Casa de Repouso Nosso Lar, né? Aquela macarronada tradicional do primeiro domingo do mês. Então hoje, daqui a pouco, a partir das 12 horas, das 12 às 14h30, e depois tem aquela brincadeira deles lá que eles fazem com sorteio de brindes e tudo. Então dá para passar uma tarde agradável lá na Casa de Repouso Nosso Lar, que fica na Rua Martins Pereira, número 183, aqui no Jardim Paulista, em frente ao Portão 10 do Estádio Martins Pereira. Compareço lá, o convite custa R$15 para você comer lá a macarronada com o pessoal. Diga, Rui. Eu tenho aqui um aviso, viu, Jorge, que ontem encontrei com a Célia, que era trabalhadora lá com a Tânia, que fazia psicografia. Legal. E ela está solicitando para as pessoas não irem mais em busca lá da psicografia, porque com o desencarne da Tânia, praticamente eles pararam com esse trabalho. Mas ela está justamente pedindo para que as pessoas que quiserem participar da Casa Amor e Paz, na Rua Manuel Bosco Ribeiro, 116, é o trabalho às terça-feiras, é o trabalho de curas espirituais, das 17 às 20 horas. E quem está lá comandando esse trabalho é o Walter e a Maristela, que fazem parte lá do grupo espírita, da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo. E eles também estão com o grupo socorrista Bezerra de Menezes funcionando lá na Casa Amor e Paz. Então o trabalho é de atendimento fraterno e tratamentos espirituais com passes magnetizados e fluidificados. Isso. Magnetização e fluidificação de água individual e para cada assistido. Correntes de forças fluídicas e magnéticas, cirurgias e curativos espirituais comandados pelos médiuns Walter Costa, né, nosso amigo Walter, e a Estela Mares. Todas as terças-feiras, das 17 às 22 horas. E os interessados em receber esse atendimento fraterno, tratamento espiritual, não precisarão agendar previamente. Por que ela está falando agendar previamente? Porque para as psicografias antes era necessário agendar. Então, para isso, quem frequenta lá não precisa mais agendar. Bastando comparecer no dia e horário acima mencionados, que é das 17 às 22 horas, e deverão trazer uma garrafa de água mineral de 250 ml, sem gás, né? A entrada é só até as 8 horas. Então, a partir das 8 horas, não entra mais. Esse é o recado que nós estamos dando lá dos nossos irmãos, que era do Centro Espírita, onde a doutora Tânia fazia as cartas psicografadas. Então, o Centro Espírita não acabou, pessoal. Continua o trabalho lá. E o Walter aí. O Walter já esteve aqui conosco, falando sobre esses tratamentos espirituais também, de cura, né? Muito bacana. E a filha dele, que mora nos Estados Unidos, veio também aqui no nosso programa, falando sobre transcomunicação. Foi. É um trabalho que ela faz lá nos Estados Unidos. Uhum. Vamos para o nosso intervalo comercial. Lembrando também, pessoal, na sexta-feira agora, nós vamos fazer outro lançamento do livro Das Sombras ao Alvorecer, do nosso livro, lá na tenda de Umbanda Mãe Maria. Nós vamos fazer o lançamento lá, que nós devemos muito, porque Mãe Maria é que nos aborda também nesse novo livro, Das Sombras ao Alvorecer, e nós, em agradecimento, estaremos lá fazendo esse lançamento do livro lá na tenda de Umbanda Mãe Maria, que fica na rua Professor Aires Amâncio de Moura. Qual é o número? Hã? 123, né? A partir das 8 horas da noite estaremos lá fazendo essa apresentação, que é o dia do ESD, né? Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e nós vamos aproveitar para fazer o lançamento do livro lá Das Sombras ao Alvorecer, se vocês quiserem comparecer. E até aqueles espíritas que são meio preconceituosos, né? Tem espírito preconceituoso? Não tem. Aqui em São José tem? Tem. Tem. Lá em Ribeirão não tem. Lá em São Caetano, onde você mora, Santo André, não tem. O pessoal lá é bastante... São bastante coesos, são unidos. Isso, porque eu acho que vai chegando mais perto da capital, o pessoal vai ficando mais evoluído, né? Então, até aqueles espíritas que tem meio preconceito contra uma casa de Umbanda, vão lá conhecer, tá na hora. Nós vamos falar sobre o livro Espírita e vocês podem ir lá para conhecer uma tenda de Umbanda. Né? Quem não foi no outro lançamento, compareça lá para poder conhecer a tenda de Umbanda. O Edson não. Aqui, todo mundo conhece o Helder São José dos Campos. O Helder é trabalhador da tenda de Umbanda Mãe Maria. Ele é um trabalhador lá desde que a tenda foi fundada, né? Então,

Ela é a própria voz do mundo superior. A voz humana possui entonações de uma flexibilidade e de uma variedade que a tornam superior a todos os instrumentos. Ela pode expressar os estados de espírito, todas as sensações de alegria e da dor, desde a invocação de amor até as entonações mais trágicas do desespero. É por isso que a introdução dos coros na música orquestrada e na sinfonia enriqueceu a arte de um elemento de encanto e de beleza. É por isso que a sabedoria popular adverte: quem canta, seus mares espanta. Cantemos. Nós estamos aqui com nossos dois companheiros, o Ed e o Edson, para comentar sobre essa mensagem sobre música. Bom, da minha parte, Rui e todos que aqui estão, eu estava refletindo sobre essa linda mensagem. O meu espírito sem música é a mesma, vai, sem música vai sentir a mesma falta do meu físico sem o ar. Você viu como é poeta, né? Eu não sou poeta, né? É o seguinte, falando da doutrina espírita, tá? Tudo na natureza existe o som, tá? E a música é tão importante, tá? Que poucos sabem que Chico Xavier, na década de 30, tá? Implantou a música nos trabalhos espirituais. Para quebrar o silêncio. E o Jorge canta a música preferida, o grupo Castelã canta a música preferida do Chico, né, Jorge? Qual que é? Ai Lili. Ai Lili. É uma música infantil, né? Não, essa é de um filme chamado Lili. É a música, Ai Lili. Tá, em 1953, viu, Edson? Eu sei, é uma música. Mas ele tinha pedido para cantar lá, não deu para cantar, porque tinha muita concorrência antes lá. Você não podia deixar. Você não pode deixar muito o microfone nem com o Liral. Você já percebeu? Só aqui pra nós. Tô falando aqui pra ninguém escutar. Porque o Liral, quando ele vê o microfone, ele pega e não desgruda mais. A gente tem que encostar nele ali e fazer, né? Até parece comigo, né, cara? Uhum. Ele era discípulo do Alamar, né? É. Alamar também era outro que. E botaram o Liral pra fazer a palestra lá ontem. Imagina só. Aí quando a gente achou que a palestra estava acabando, ele começou a cantar. Aí foi mais uma hora lá. E o Ed impaciente, o pessoal achava que ele tinha até tique, nervoso lá. Falou, pô, quem que é aquele rapaz que é meio maluquinho? Falou, não, ele é o cantor, mas eu Liral... Eu estava me sentindo assim, o Jorge, rejeitado, né? Uhum. Porque começou Paulo e Leia, né? Eles não queriam largar o microfone. Uhum. A Leia, pelo amor de Deus, né? Ela não queria... Eu falei pro Paulo, dá um microfone para essa moça de presente... Aí depois veio você e o Luizinho. Uhum. Ah, esses são educados. Esses são educados, cantaram direitinho. Eu ficava ali piscando pro Jorge, né? Dá uma chance, deixa eu aparecer. Aí de vez em quando ele falava meu nome. E o pessoal olhando aquele baixinho, feio, com um chapéuzinho na cabeça, com um palitozinho, parecendo, né, que caiu do carro lá da Itapemirim aqui na Dutra. O que ele veio fazer aqui? E aquilo estava me dando uma agonia. Daqui a pouco, a Beth combinou comigo. Ed, depois do intervalo, você vai cantar. Eu já me preparei. Aí, não, mudamos. É o Liralso. Aí ele foi fazer a palestra, amigo. Dava vontade de desligar o microfone. Ele não parava mais. Aí depois chegou a Alamar nele, né? Porque o Ed falou, Alamar, não encosta em mim. Eu vi muito bem isso. Desgruda, senão eu ponho você na garrafa. Ele falou, já que o Edson não quer, eu vou grudar o Liralso. E aí ficou Alamai e Liralso fazendo a palestra. Você imaginou, né? Uhum. Aí ele parou, cantou de novo. Aí eu dei a mãozinha pra ele, dá uma chance, deixa o Ed aparecer. Aí pegou a Beth o microfone. Aí pronto, cara, eu já tava desistindo. Aí com muita piedade ela falou, tá bom, Ed, sobe aí que o pessoal foi comer a sopa que vai cantar. Você me falou ontem que a pior apresentação é quando o povo vai lanchar ou vai almoçar para a gente se apresentar. Você falou isso para mim ontem à noite, né? Eu vou gravar muito bem isso, viu, Jorge? Que só sobra para mim na hora da sopa. Vamos encerrando então, Jorge? Vamos encerrando nosso momento de gravar. E nós estamos aqui com nossos amigos Ed Moreno e o Edson Barbosa, falando sobre a harmonização musical nas curas espirituais. É, Rui, só para falar, a Beatriz, né, a psicóloga, nossa amiga Beatriz Porto, entrou aqui e disse: bom dia, maravilha o programa, parabéns, eu amo música, traz alegria e paz. E acredito sim que a música transforma e cura. É, e depois de ler o livro do Jorge, ficou comprovado o valor da música. Ela está presente nas equipes de socorro nos umbrais. Lindo e iluminado domingo a todos. Isso aí ela já está falando do outro livro recente agora. E nesse recente agora, embora ele seja um livro psicografado e romanceado, mas tem a participação do grupo musical Castelã, que é do plano espiritual, num resgate coletivo que eles fazem lá, né? Então a música, porque a música é interessante, né? Tem dois jeitos de você resgatar espírito em regiões trevosas ou abismais. É através da luz e através da música. Mas se o cara for cego? Porque não é porque o cara está lá no espírito que ele não pode estar cego. Se ele está cego, tem que ser através do som. Então, através do som, ele é atraído. Tem obsessão, tem sempre uns falando, estou enxergando nada. É. Ele vem, né? Cego. Exatamente. Tem gente que, o cara, dependendo do tempo que ele está numa região dessas, né? Que às vezes a gente até é, tem gente assim que... Quando a gente fala em inferno, por exemplo, o espírito fala, não, o espírito não acredita em inferno, o espírito não fala nada disso. Inferno, do jeito que as pessoas fazem essa concepção, a gente materializado igual é, realmente a gente não acredita. Mas se a gente pegar o livro do Chico Xavier com André Luiz, o livro Ação e Reação, aquele livro Ação e Reação se passa todinho em uma região infernal. É num lugar que é o inferno mesmo, que é esse que a gente concebe aqui. É porque às vezes a gente lê o livro, passa batido e não presta atenção no que eles estão falando. Ali é o inferno. Né? Agora, não é um inferno, aquele inferno. É de vários que existem no plano espiritual, naquela situação. Muitos. Pior do que o inferno de Dante que a gente vê por aí. Aquilo lá é geladeira do inferno de Dante, perto de outras coisas que tem por lá. Né? Então, em regiões desse tipo, para você conseguir resgatar espíritos que já estão no estado que possam sair dali, você resgata através disso, você resgata através de luz, que quando eles conseguem enxergar para ser atraídos, ou então do som mesmo também. Outra coisa interessante que tem também nesse livro Ação e Reação, é que tem um templo lá, onde as pessoas entram no templo, é um templo cristão, só tem uma cruz lá dentro, e é cheio de nichos, né? Cheio de escaninhos nas paredes. E cada pessoa que chega ali, ela fica perto do escaninho daquele, ela vê a pessoa que ela é devota. Se ela for devota de Santa Teresinha, ela vê Santa Teresinha. Se ele for espírita, geralmente ele vê Dr. Bezerra de Menezes, vê qualquer um. Então, eles que estão lá mesmo não vê nada. Agora, a pessoa que vai ali pedir alguma ajuda, ela vê quem ela quer ver. Para quem ela está rezando, aparece ali. Então, é interessante também que são dados que existem nas obras de André Luiz, que às vezes a gente desconhece. Ou dados que às vezes outros autores espíritas estão falando, que a gente pensa que é inédito. Não é inédito nada. André Luiz já tinha falado. Então, eu estou pesquisando já faz uns 4 anos as obras de André Luiz para fazer um livro mais ou menos com esse título. André Luiz já tinha falado. Né? Para ver se a gente lança até o ano que vem, que a gente vai fazer um encontro do Chico aqui, no Encanto Nacional dos Amigos do Chico aqui em São José. Rui, quem está conosco aqui hoje é o nosso amigo, ouvinte, que a gente tem a maior alegria, tem uns ouvintes nossos que são, todos os ouvintes são especiais, né? Mas tem outros assim que são mais especiais, por quê? Porque são pessoas do meio, né? O Roberto Wagner, que está aqui hoje, está aqui conosco, está voltando para o rádio e vai ser aqui na Piratininga, e o Roberto sempre ligou para a gente, né, quando nós estávamos na Bandeirantes, quando nós estávamos em outros lugares. Então é uma pessoa que a gente tem alegria, porque o programa do Roberto, outro programa, o Show de Ideias, era um programa, era não, né? Se um dia ainda vai voltar. Inteligente demais para pessoas que era o programa número 1 da Bandeirantes, na época da Bandeirantes. Da rádio, da rádio. Da Bandeirantes, porque eu conto que ela era o top, né? Então era o programa número 1 naquela época, mais ouvido na cidade toda, por isso que ele ficou 29 anos fazendo esse programa. E por uma pessoa igual o Roberto ser nosso ouvinte, a gente sente muita alegria. Porque embora nós sejamos cheios de defeitos, falamos errado pra caramba, eu, Rui, Rodrigo, pior do que nós, é novo, mas é pior. O negócio dele é só o computador, né? E ele nos escuta, né? Ele nos ouve. Ele tem a paciência de nos ouvir. Ele tem a paciência de nos ouvir, de vez em quando dá uma ligada, fala, pessoal, tem isso, tem aquilo. E hoje ele tá aqui pra dar um recadinho pra gente, e eu vou pedir pra ele sentar aqui no meu lugar, o Rui conversa um pouco com ele, né? Roberto, os microfones da Piratininga estão à sua disposição, que dia 9, sábado que vem, você então estreia o programa Medicina e Saúde, é isso? Bom dia, Saúde. Bom dia, Saúde. Então, bom dia, Roberto Wagner. Bom dia, Rui. Bom dia, Ed, Edson, Rodrigo, demais pessoas aqui no estúdio. E bom dia, principalmente, à grande audiência do seu programa. E é por isso que eu estou aqui, abusando da nossa amizade, para poder fazer uma chamada da estreia do meu programa aqui na Rádio Piratininga. Eu agradeço muito as palavras do Jorge a respeito da minha atuação no rádio. Eu fiquei, como já foi dito aqui, 29 anos, desde 1986, apresentando o programa Show de Ideias, pelo qual passaram as maiores inteligências do Brasil, escritores, professores universitários da USP e outras universidades, enfim. E depois eu criei e ficou 17 anos no ar esse programa Bom Dia Saúde, que eu tenho a veleidade de achar que esse Deus destinou para ser a minha missão. Eu ter todos os sábados 3 médicos dentro do estúdio comigo. A cada sábado, 3 médicos diferentes, de diferentes especialidades, conversando de viva voz com os ouvintes. E esse até, é o forte do programa. E o até ouvinte, fazendo consulta, né? É, o ouvinte entra no ar e fala, oh, tem um problema assim, se assado, e tem 3 médicos para orientar cada ouvinte que liga, né? Então, eu me sinto muito feliz e reconfortado em poder oferecer isso a região do Vale do Paraíba toda, que você também, que me honra sendo meu ouvinte, né? Então, mas nós tínhamos na Bandeirante, na antiga Bandeirante, o Roberto Wagner tinha uma audiência de quase 11 mil pessoas por minuto. Mais de 11 mil por minuto. Era o programa campeão de audiência da rádio. E o segundo o Ibope, era o programa Vivência Espírita, né? Então, nós estávamos há 7 anos lá na rádio e nós tínhamos mais de 7 mil ouvintes por minuto, né? Então, aí, quando a rádio Band AM, como você sabe, que você estava lá também, foi vendida, o Grupo Bandeirantes não deixou que eu saísse e me levou para outra rádio do grupo, que é a Estéreo Vale, né? E se você se lembrar do anúncio que saía no Vale Paraibano, eu lembro. A minha ida para a Estéreo Vale naquele horário aumentou a audiência em 201%. Isso foi Ibope, não sou eu que estou falando. Saía isso no jornal e tudo, né? Mas bom, eu fiquei lá, Rui, 17 anos, né, apresentando o Bom Dia Saúde, e aí, em outubro do ano passado, a Estéreo Vale acabou. E com ela, todos os programas locais que eram transmitidos pela emissora saíram do ar, né? O Roberto Wagner teve a sorte de ser convidado para ficar na rádio. Nós não. Nós fomos convidados a se retirar sem nenhuma condescendência, né? Nossa, foi uma coisa que marcou muito profundamente, foi justamente a nossa saída da rádio, porque chegaram na segunda-feira, nos chamaram e falaram, vocês não têm mais o programa aqui na rádio. Por quê? Mas nós precisaríamos despedir. Não, não vai despedir. Ah, nós temos uma multa. Nós pagamos a multa. Então, quer dizer, foi adquirida por uma igreja evangélica e nós fomos o primeiro a ser convidado a sair. E saímos, graças a Deus, parece que foi a melhor coisa que aconteceu foi ter saído, viu, Edson? Saiu numa boa, né? Saiu numa boa. O Alamar que veio aqui num dia, nossa, ficamos até assustados do que o Alamar falou, né? É porque a gente vê também a falta de democracia nas próprias religiões, né? Roberto, mas então, mais alguma coisa? Não, é para avisar, então, os ouvintes, a partir do próximo sábado, dia 9... Eu estarei aqui nesse mesmo estúdio, das 8 às 9 da manhã, com o Bom Dia Saúde. E no programa de estreia aqui na Piratininga, eu vou ter como tema Dores nas Costas, que é um tema, para você ter uma ideia, eu estive estudando um pouquinho isso, eu sempre faço isso antes de conversar com os médicos, em respeito a eles, né? Ah, eu não posso chegar muito ignorante para conversar com os médicos. Então eu dou uma espiadinha na internet e tal. E eu vi que 80% das pessoas, em algum momento, já teve dor nas costas. Alguns têm dor nas costas cronicamente. Então é um tema muito importante. E estarão aqui comigo, nesse programa de estreia aqui na Piratininga, três médicos ortopedistas que são especialistas em coluna. A doutora Amanda Denari dos Santos, o doutor Márcio Esquassone Leite e o doutor Moacir Rodolfo Almeida Prado. Os ouvintes vão poder ligar durante o programa para os mesmos telefones que estão aqui à disposição deles no Vivência Espírita, o 39419750 e o 39429750, com a diferença que, no caso do meu programa, eles entram no ar e conversam, né? Falam de viva voz com o médico, olha, eu tenho uma dor assim, sensada e tal, e eu brinco que essa é a única possibilidade de alguém fazer consulta com três médicos ao mesmo tempo sem pagar nada. Então, eu convido mais uma vez, espero que a grande audiência do Vivência Espírita me prestigie a partir do próximo sábado aqui no Bom Dia Saúde, na Rádio Piratininga. E pode ter certeza que eu serei um dos primeiros a ligar para você. Muito obrigado. No sábado, viu? Muito obrigado. Tudo bem. Mais alguma informação, Roberto? Não, só isso. Eu agradeço. E o show de ideia fica para uma outra oportunidade. Por enquanto não volta, por problema de falta de patrocínio. Está muito difícil, a crise econômica está brava para conseguir patrocínio de programas, está muito difícil. E como o show de ideias é um programa que era patrocinado por grandes empresas com propaganda institucional, empresas que não vendiam nada, que eram General Motors, Embraer, Sabesp, etc., agora essas empresas estão todas fechadas, economizando, e tudo está muito difícil. Tá bom? Tá ok, Roberto. Muito obrigado aqui, um bom dia a todos. E o nosso programa fica à sua disposição. Vamos lá, Jorge? Vamos continuando? Vamos com o Ed aí. O Ed, e aí? Vamos mostrar alguma coisa aí pro pessoal? Afinal, não, peraí. Antes do Ed começar a tocar, deixa eu fazer a pergunta pro Ed. Ed, ontem foi aniversário de nascimento do Chico Xavier, né? Correto. E nós sabemos que você foi uma pessoa que conheceu ele pessoalmente. Talvez, eu não sei se o Hélio conheceu ele pessoalmente. O Hélio conheceu o Helder também, né? Conheceu. O Roberto, não sei se conheceu o Chico. Não, o Rui conheceu, assim. Mas o Edson foi uma pessoa que esteve ali batendo papo com ele e tal, que recebeu o conselho do Chico quando começou o seu trabalho com mediunidade, né? E ontem foi aniversário dele, né? Uhum. Qual a importância, Edson, assim, na vida de um médium, ele ter recebido um feedback, uma resposta do Chico Xavier naquilo que você foi perguntar, assim, para ele ali? Ô Jorge, na década de 80, tá? Então, a mediunidade, ela aflorou. E ela aflorou, e eu não tinha realmente um norte. E qual o norte que eu busquei? Eu busquei Chico Xavier, tá? Então, quando chegando lá, acho que foi em 1980... Então, eu fui tirar minhas dúvidas e conheci o Chico. Ele gozava de boa saúde. E conhecer o Chico foi algo muito excepcional, tá? E eu costumo dizer para as pessoas, tá? Me desculpe os demais espíritas, tá? Os demais seguidores da doutrina, mas eu sou o chiquista, tá? Eu sou o chiquista, me perdoe, e eu vou além, hein? Tá, eu já falei aqui em off, espiritismo no Brasil, sem Chico não existiria. Seria como o cristianismo sem Paulo de Tarso e sem Lucas. Tá? Esse é o respeito que eu tenho por Chico Xavier. E conheci o Chico quando ele dizia que era um pé de grama, perto do Cristo. Uhum. E depois, próximo de seu desencarne, ele evoluiu para um cisco. Então... Agora, Me desculpe, os ouvintes, os dirigentes espírita, tá? Eu não conheço um centro espírita no Brasil que não tenha uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. Você conhece, Jorge? Não. Qualquer núcleo que você vê no Brasil da doutrina espírita tem alguma coisa de Chico Xavier ali. E assim, eu garanto que... Hoje em dia pode estar sendo fundado centros espíritas que de repente as pessoas não conhecem, né? Não é por causa disso. E hoje em dia a gente sabe até que tem centro espírita que abriu por causa de você, por exemplo, do trabalho do Edson Barbosa. Exato. É, assim, gente que foi, recebeu a cura e através disso acha que tem que ser dedicado à doutrina espírita e a pessoa fala, eu abri esse centro espírita aqui graças a um trabalho que aconteceu no Recife de Macheiro, alguma coisa. Não é isso só, não. Você veja bem, hoje... que eu conheço, tem 12 instituições espíritas que abriram através da nossa mediunidade. Mas a origem está em Chico. Chico, exatamente. Que é quem? Tá. Onde é que o outro que vocês se originaram, se originou? Né? Inclusive, me traz muita alegria que tem uma dessas instituições que atende 250 crianças. Tá? Mas a origem é inegável, foi Chico Xavier. Jorge, eu gostaria de fazer um agradecimento, tá, aqui na Super Rádio Piratininga, ao Coronel Nelson Vitória, tá, que tem um programa diário aqui na Rádio Piratininga, Vida e Saúde, todos os dias às 14 horas. Então, porque ele é um grande incentivador da nossa mediunidade e também um grande amigo, tá, e ele é diretor do Centro de Estudo Espiritual da cidade de Poços de Caldas. E nós temos um projeto que pode ser que venha vingar, eu e o Coronel Nelson Vitória, para realizarmos um trabalho na cidade de Poços de Caldas. Então, os meus mais sinceros agradecimentos, porque ele disponibilizou o programa dele, soltando a vinheta, que é o spot, tá? O trabalho aqui de Jacareí. Então, ao Coronel Nelson Vitória, o meu mais sincero agradecimento. Você olhou bem pra minha cara e pra cara do Ed quando você falou que vocês estão fazendo esse projeto lá em Poços de Caldas? Não. Não. Que nós já pensamos assim, nós estamos lá, hein? O Ed. Nós estamos lá, hein, pra cantar. É o centro de estudo espiritual, tá? É um trabalho pioneiro que nós estamos conversando, tá? Então. É isso aí, Ed. Você é igual, lembra do programa do Chacrinha? O Chacrinha fazia o programa na Rede Globo todo domingo, lá, sei lá, que era a buzina do Chacrinha. Mas durante o resto do tempo ele fazia em outro lugar, mas aqueles artistas ele levava tudo. É. Jorge, já que falamos do Chico, a minha gratidão pelo Chico também não tem limites. E há muito tempo atrás nós fizemos uma canção que chama Carteiro do Céu. Permita-me? Por favor. Com simplicidade, nosso consolador, carteiro do céu, ele nos mostrou, vida após vida, o encontro da luz, tratou dos humildes como nobres de Jesus. Chico Xavier, com sua mansidão, trabalha pro bem de toda a nação. Chico Xavier, apóstolo da luz, trabalha por nós em nome de Jesus. Fiel mensageiro, na prática do bem, responde suas dúvidas sem menosprezar ninguém. Com sabedoria do anjo Emmanuel, mostrou que o verdadeiro amor é a moeda do céu. Chico Xavier, com sua mansidão, trabalha pro bem de toda a nação. Chico Xavier, apóstolo da luz, trabalha por nós em nome de Jesus. trabalha por nós em nome de Jesus. Trabalha por nós. Trabalha, Chico. Muito bacana, muito bacana. Quem entrou aqui também para falar conosco foi o Liraucio. Ainda bem que a gente estava falando bem dele demais, não foi? Muito bem, falamos, né? Tão bem dele. Muito a palestra dele ontem. Fora de série, né? O cara que não fala muito nem nada, foi cara assim, sempre, o tempo todo. Então a gente estava falando muito bem dele, está colocando aqui. Música certa no momento certo. Não podemos viver o tempo todo só ouvindo um tipo de música. Há momentos em que precisamos nos acalmar, coloquemos então música calma. Há momentos em que precisamos nos ativar, coloquemos então músicas mais agitadas, alegres. Para mim, o mais importante, antes do ritmo ou estilo, é o conteúdo, o que o autor e o intérprete quer nos passar. Beijo no coração de todos, Liraucio. Um grande abraço para você também, para a Thelma. E vamos em frente aí, o Liraucio que pegou agora a batuta aí para levar para frente esse trabalho do Alamar, né? Essa informação. Inclusive, a do bem vai passar a se chamar Fundação Alamar Regis de Carvalho, né? Vai mudar o nome, né? A razão também, né? Porque deixa de ser associação e passa a ser fundação, né? Com o nome do Alamar, que eu sempre falo. Eu acho que daqui a muitos anos, lá na frente, é que o movimento espírita vai realmente dar valor para o Alamar, pelo que ele representou aqui para nós. E nós que estamos aqui já damos valor para ele há muito tempo, né? Agora, todas as vezes que aparece alguém que encara todo mundo de frente, que quer falar um monte de verdade que tem gente que não gosta de escutar, aí essa pessoa é polêmica, essa pessoa é obsediada, essa pessoa é tudo isso aí. Então, às vezes, a gente tem que se colocar no lugar certo e na hora certa. E talvez, pelo esse momento que nós estamos atravessando no nosso país, esse é a hora certa e o momento certo para nós reagirmos também dentro de muitas coisas preconceituosas que existem dentro do nosso movimento espírita também. Não é porque nós somos espírita que não tem preconceito, não. Está cheio de preconceito aí. E quando a gente fala aqui na brincadeira, mas a brincadeira é muito mais séria do que a gente pode imaginar, né? São 9 horas e 47 minutos, Rui. Não tem jeito, aqueles 10 minutos que você estava pensando que a gente ia esticar, não tem, porque o time do São José dos Campos, aquele time feio pra caramba, que eu tô torcendo pra ele cair. Não, né? O São José, o São José verdadeiro. Nós torcendo pra Águia. Ele ganhou pro WO. Mas quem vai jogar é o São José dos Campos. O do Paraguai. Eu vou assistir o jogo só pra torcer pra ele cair mesmo. Pra ele cair. É genérico. É. Aí o Fernando veio aí para fazer o comentário do jogo. Ele vai entrar aqui 10 horas. Nós vamos deixar 10 horas o programa. A gente vai parar na hora certa mesmo. Né? Quando é a águia, a gente deixa até 5 minutos antes. Agora nem um minuto antes nós vamos deixar. Nós vamos sair 10 horas. Isso é maldade. Inclusive 10 e 2. Exatamente. Que se fosse pelo menos o Palmeiras, assim, alguma coisa assim, né? Tudo bem, né? O Palmeiras é Roberto Wagner. Então, porque Corinthians é só o que tem aqui. Tá começando, né, a erguer o Palmeiras, né? Você viu? Tá ganhando agora. Não sei não também. Até quando, né? E o Roberto Vargas é daquele de botar a camisa e lá no como é que a Aliança, né? Aliança Parque. Mas é bonito lá do Palmeiras. Até no treino ele vai no Palmeiras. O Jorge Augusto, meu filho, também é doente. Ah, também? É palmeirense, seu filho? É. Poxa, alguma coisa saiu errada na sua casa depois de 35 anos de casado. Mas nem, né, tudo perfeito a gente pode fazer, não. Fazer o quê? Paciência, né? Tem até corintiano lá em casa, que é pior ainda. É. Mas é o mais inteligente da família, não é? Não sei, bem. Vamos lá? São Paulino, vai fazer o quê? Olha, último, a gente tem que encerrar aqui, a gente tem que encerrar, são 9h49, tem que começar aqui a encerrar. Vamos falar aqui dos aniversariante. Lembrando que hoje não é livro, né? Hoje o sorteio são... Hoje nós vamos sortear dois CDs do Ed e ele vai deixar autografado aqui. Ele falou que vai deixar outros CDs aqui para nós e a gente sorteia em outros dias. Quem quiser ainda o CD do Ed, pode vir aqui na porta da rádio. A gente sai antes das 10h15, 10h20, a gente não sai daqui, né? Que a gente para ali embaixo, fica conversando ainda fiado, tira fotografia. Então, quem quiser vir dar um abraço no Edson, dar um abraço no Ed, nós estaremos lá embaixo daqui a pouquinho, né? E vocês podem até adquirir o CD do Ed, essas músicas bonitas aí que o Ed está tocando, estão todas nos CDs dele. E daqui a pouco ele vai lançar um outro CD. E ele está vindo aqui agora na nossa região. A gente vai começar a trazer ele mais aqui, segundo recomendação do Edson, né? Já deixou recomendado aí. Traz o homem aí para vocês botarem ele para cantar aqui no Vale do Paraíba, né? E aí nós vamos encerrando. Então nós vamos pedir para o Ed encerrar também com a música, né? Pessoal do Mãe Maria, então nós estaremos aí na próxima sexta-feira, a partir das 19h30, fazendo o lançamento do livro Das Sombras ao Alvorecer. Todos estão convidados, né, para aparecer lá. E eu queria só passar um recado da espiritualidade aí pro pessoal, viu, Rui? Até esse recado que a gente passou para mim foi o Rui, lá, porque o Rui dirige um grupo de média há mais de 30 anos lá no Paulo de Tarso, né? Para desobsediar igual o Rui é difícil, ele é bom mesmo no negócio. E aí o Rui passou para mim que teve uma mensagem lá que ele recebeu no grupo, que quando a espírita assim da região lança livro, lança CD, essas coisas, as pessoas que prestigiam têm uma grande chance quando desencarnar ir direto pro nosso lar. E é verdade? Não, o Rui que falou. Eu vou discutir com uma pessoa que está há 30 anos fazendo mediunidade. A própria doutrina nos ensina não acreditar em toda e qualquer mensagem vinda dos espíritos, tá? Instruir. Se fosse eu que estivesse falando, foi pela mediunidade do Jorge, eu acho que dá até para duvidar, mas vamos duvidar de uma pessoa que dirige um grupo há 30 anos. Isso, só esse grupo, né? Isso. Porque isso é mais velho do que a Serra dos Santos. Não, aqui, esses dias nós somos num centro espírita aqui, o centro espírita estava completando 100 anos de fundação. Aí a pessoa olhou lá, inclusive um dos fundadores está aqui. Apontou pro Rui, eu falei, eu não entendi nada. Aí eu falei, não, mas não é. Eu falei, mas tá errado. Eu falei, tá errado o Rui, tá indo. Que isso? Tá em não todas. Aí depois a pessoa falou, não, ele é fundador sim. É porque o centro foi fundado lá atrás, mas depois foi refundado, fundado de novo, aí nessa terceira fundação ele tava lá. Eu falei, tá bom. E esses dias atrás eu tava ouvindo, ele falou que participou não sei do que, lá em Araras. Eu falei, meu Deus. Não, mas é verdade. Valdemar Coelho, ele é assim com o Valdemar Coelho. É verdade. E aquele o Saião, que era o instituto... Uhum. A gente ia brincar na construção do Saião, já pensou? No tempo do Max Baruto, que era um grande espírita lá de Jacare... uhum. de Araras, que inclusive foi o que fundou a editora IDI. Não foi ontem, nós não falamos que ele era o dinossauro aqui? Aí você estava falando que eu tinha muito conhecimento. Você conversar com ele, aí que você vai ver. E a vantagem que ele leva é que ele está na idade que está, tem idade para ser nosso pai, meu e seu, né? Não, mas é sério, verdade. Sério, né? Verdade. Não é brincadeira, não. E o Rui, a memória dele é melhor do que qualquer um de nós. É o pai aqui. Rui, pai, né? Rui. É. Ele tem a memória de elefante, né? E a Rosana Borges está. Ele não esquece o nome, hein? Está me pressionando para que vá lá falar justamente das memórias de várias casas que nós ajudamos a construir. Podia fazer um livro, né, Rui? Nisso não, aí não você dá. Tem preguiça. Esse livro é com Jorge Reis, né? Ele que tem o fio da. O condão, tem o fio da meada para escrever. Falaram que eu descobri o Rodrigo, quem me descobriu foi o Rui, né? O Rui que aparece aí com a gente. É. Quando eu descobri o Jorge, o pessoal falou assim, tá louco, aquele cara. Aí depois agora só tá comprovando. mudando um pouco a temática do programa. Rapaz, eu me diverti bastante, foi quando... colocaram no ar o primeiro programa de vocês. E aí eu ouvi uma voz. Eu não sei se foi do Rui ou se foi do Jorge. Nós fomos bem. Meu Deus do céu. Era o orgulho que a gente tinha da nossa humildade. Você não foi, sabe. Eu me vi no primeiro programa meu. E era na Bandeirantes. Foi a minha vingança. A minha vingança. E era na Bandeirantes. O Rui já falou assim: daqui uns dias nem o Roberto Wagner passa mais a gente. Foi a minha vingança. Coloquei no site só pra ver eles tremendo. Todo mundo vê eles tremendo. Mas não foi. É verdade, viu, Edson? No primeiro programa, sentamos lá no microfone da Bandeirante, né? A gente não sabia como é que a gente tinha que agir, né? O joelho do Jorge, ele toc, toc, toc, toc. Paz e alegria em todos os corações. Muito obrigado, Edson, meu irmão. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Obrigado. E vamos encerrando com a música do. Isso. Isso. Com o Edson. Deixa o Edson falar. Não, deixa o Edson falar. Então nós agradecemos ao Helder, a Andréia e a Graça, e a Adriana não pôde vir hoje, que tem uma aula lá em São Paulo, então hoje ela faltou. Não sei se trouxe bolo pra gente comer. Não sei se a Graça trouxe. Já trouxeram aí. Não, eu bolo, só tava falando pro Edson se despedir. É? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, entre amigos, tá? E também, eu vou dar a notícia em primeira mão. No dia 13 de abril, às 17 horas estarei dando uma entrevista na Rede Brasil de Televisão com o Nani Venâncio no programa Tarde Show. Estaremos juntos para ouvir e para prestigiar. Também agradecer a presença do Hélio, do Roberto Wagner e do Paulo, né, que isso. Veio. Esse é o médio de transporte. É o meu médio de transporte. O Paulo é o meu médio de transporte, eu sou o obsessor dele. Ele diz tudo isso para mim. Rodrigo, rapidinho. Agradecer a todos os ouvintes e convidá-los para o próximo programa às 8 horas. Vamos lá, Ed. Bom, atendendo o pedido do Hélio, que falou, pode mostrar uma música inédita para o Jorge, eu mostrei essa aqui, O Amor Não Tem Fim. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas o bronze que ressoa o sino. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências e possua um grão tamanho de fé que remova as montanhas de uma só vez. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Mesmo que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe o fogo consumir meu corpo na dor, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, nada exigente, arrogante ou orgulhoso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no peito. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta ver. O amor não tem fim, não tem fim, não tem fim. As profecias, sim. O amor não tem fim, não tem fim, não tem fim. As profecias, sim. As línguas se calam, a ciência tem seu tempo. O nosso momento ainda é rude pra entender. Um dia teremos mais, muito mais para aprender. O amor não tem fim, não tem fim, não tem fim. Canta, Helder. As profecias, sim. O amor não tem fim, não tem fim, não tem fim. As profecias, sim. Obrigado, Jorge. O amor não tem fim. Obrigado, Rui. As profecias, sim. Obrigado, Edson. O amor não tem fim, não tem fim, não tem fim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Vivência Espírita. Valeu! O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.